Opa. Ah, pode deixar. Como um justo gigolô, agora estou cantando, mas sou um cara justo, que apresenta o programa de reality show na televisão, porque sou injusto. Que durmo de meia no sofá, usando roupão e cachimbo na boca, passando os dias assistindo televisão e ouvindo Sinatra e Tony Bennett, porque sou injusto e gigolô. Veja, Honey, não é só tão mal assim, porque eu quase não atrapalho, mas também não ajudo. Eu sou injusto e gigolô. Eu não sou tão mal assim, Honey. Eu sou mal assim, baby. Por isso ninguém fica muito para mim. Ninguém liga mesmo, ninguém liga para mim. Ninguém liga, ninguém liga para mim. Ninguém liga, ninguém liga para mim. Ninguém. Ei, seu amigo. Ninguém liga. Ninguém liga. Liga! Ninguém liga para mim. Eu sou um justo gigolô, mas ninguém liga para mim. Ninguém liga. Liga! Eu sou um justo gigolô, represento um reality show, mas eu gosto de aparecer na televisão. Ninguém liga para mim, ninguém liga para mim, ninguém liga para mim. Não pare! Não pare! New York, New York! Não pare, não pare! Nobody, nobody cares for me. Nobody, nobody, nobody, nobody cares for me.